Estamos com problemas de transmissão e de net na Rádio Casa Viva, portanto, se for abaixo, façam um refresh da página. Às 17 horas temos o The Day After the Sabbath. Vamos passar por aqui as músicas de Krautrock dos anos 70, principalmente. Os grandes Beastie Boys com a grande música Gratitude. We'll be right back. Go Straight to Hell Boy com os grandes Clash, e daqui a nada começa o programa The Day After the Sabbath. Go straight to hell, boys. go straight to hell, boy. You better think about it, baby. rádio. Muda de computador. Rádio Casa Viva. Linda. Bem-vindos a mais um The Day After the Sabbath. Hoje vamos passar por aqui bandas dos anos 70 de krautrock. Se por acaso a emissão estiver com cortes, façam refresh da página, que estamos com problemas na net. Com os Necronomicon, que foram fundados no ano de 1971 em Ochem, Alemanha Ocidental, perto da fronteira com a Bélgica e a Holanda, e são uma lenda do krautrock germânico. Ficamos então com Necronomicon com a música Prologue de 1972. Thank you. nicht, das uns allen droht. Ist. Denkt denn nicht jeder von euch, was soll's, uns geht's doch gut. Os Popelvoet foram uma banda da vanguarda eletrónica alemã fundada pelo pianista e teclista Florian Fricke em 1969, juntamente com Olga Trust na percussão e Frank Fledler. A banda foi buscar o nome a um manuscrito que contém a mitologia pós-clássica Quiché Maya, povo do planalto da Guatemala e sudeste do México. O nome significa lugar de encontro. Popelvoet, Uta den Shell de 77. We'll be right back. Peel foram das primeiras bandas do progressivo alemão. A banda foi formada em 1968 e lideraram o movimento do Krautrock com os Faust e os Aram Bedul II. No entanto, produzem apenas um álbum e desaparecem, deixando as portas abertas para bandas como os Eloy. Fake Stale, I Use It To Know, de 1970, com Orange Peel. Começam em 1972 no Krautrock, com algumas influências étnicas nos dois primeiros álbuns, rastejando pelo jazz, Electric Silence 75 de Zion. Thank you. Os Eloy são uma banda de rock progressivo cujos estilos musicais incluem rock sinfónico e space rock, este último principalmente presente nos álbuns mais recentes. O nome da banda foi inspirado em Eloy, uma raça de futuro na história A Máquina do Tempo de H.G. Wells. Apesar da nacionalidade, a banda não é considerada participante do movimento de krautrock, devido ao seu som similar com as bandas britânicas de rock progressivo, como os Yes e os Pink Floyd, mas acho que isso são só tretas. Castle in the Air de 74 com os Eloy. Thank you. Os Neu foram uma banda alemã formada nada mais nada menos por Klaus Dinger e Lothar Michaels após a sua separação dos Kraftwerk no início dos anos 70. São considerados um dos fundadores do krautrock e uma grande influência sobre artistas como David Bowie, Brian Eno, Iggy Pop, The Pill, Joy Division, Gary Numan, Ultravox, Simple Minds, Stereo Labs, Boredooms, Radioheads, The Horrors, Electric Lance e grande parte da atual cena de música eletrónica de hoje, os New com Alo Galo de 1972. Eram assim as jams psicadélicas e tripantes de Os New com Hello Gallo. Temos agora os Elon Spiegel, que foram uma banda de rock progressivo germânico da década de 1970. A sua música vai do rock em influências de jazz. Os temas da banda foram considerados declarações, principalmente políticas e críticas, para com a economia de mercado, com um tom pró-comunista. E vamos ficar com... Eulenspiegel, Konsumgewäsche, de 1971. Os Kraftwerk, Central de Energia, em português, são uma banda alemã que inventou vários estilos musicais, por isso são tão importantes na cena musical do século XX. A banda foi fundada por Florian Schneider e Ralf Hütter em 1970, começam a tocar um rock progressivo que mais tarde se iria chamar krautrock. Entretanto, estes dois elementos saem, Wolfgang Wurz e El Bartos, e consolidam a banda de Klabras nos anos 75 e 85, e inventam outro estilo musical de música techno, totalmente feita por meio de sintetizadores, tornando a música eletrónica mais acessível ao grande público, principalmente porque se tornaram os precursores de estilos como o techno e o electro, bem como a dance music em geral. Kraftwerk com Heavy Metal Kids de 71. os Kraftwerk com Heavy Metal Kids. Agora ficam os My Solid Ground, que já passaram aqui em programas passados. É uma das bandas mais obscuras da cena do crowd rock dos anos 70 e uma das minhas preferidas. My Solid Ground, Dirty Yellow Dust and the Executioner de 71, muito à frente do seu tempo. Thank you. There's a strange atmosphere inside. The air, the smell of happiness and doom. The earth, the body cries, transfixed. His face is blood into which was killed. My Solid Ground, muito à frente do seu tempo a fazer este género de música em 1970. E este programa fica por aqui, The Day After the Sabbath 19, e vamos ficar com mais uma banda da altura, se calhar bem à obscura, ainda mais à obscura que a anterior. Chamamos The Mr. Albert Show, com música Electronic Baby, também de 1971, e o apreço próximo sábado com este programa, mas a seguir temos aí música. Até já. Electronic baby, Let me test your circuit. Let me take your fails out one by one. Let me blow on them. Electronic baby, let me trace your wiring and apply some solder to each of your aching connections. Let me switch you on with compass-sized movements and explore the full range of your dial. Electronic baby, let me test your circuit. Let me take your fails out one by one. Let me blow on them. Thank you. já, meus amigos, o programa acabou. A merda é diferente, mas o cheiro é o mesmo. Vamos ficar com mais umas musiquinhas underground. E desta vez vamos passar para o surf rock, especial dos anos 70 e 60 no Brasil. Temos aqui algumas relíquias. Começamos com Avanço 5 com Não Sou de Ferro. Em casa és um grande totó, foda-se. Rádio Casa Viva. Se ficares em casa és um grande cocó. Um ganda. Rádio Casa Viva. Continuamos ainda no Brasil e com a música Garage. Estes são os Megatons com o Voo do Besouro de 1971. We'll be right back. Harold ou do Besouro. E a seguir ficam os Canibais. Alguém que já viveu no Brasil ou vive sabe que esta letra é verdadeira. Os Canibais com Quase Fico Nu. Calcei sapatos novos. Mais um clássico vindo do Brasil, os grandes Luizinho e os seus dinamites, Choque que Queima, faça-me o favor de desligar. Este choque me queima, faça-me o favor de desligar. Este choque me queima, faça-me o favor de desligar. A tua guitarra é violenta, mas que choque. Quando ela está ligada, eu me estremeço num toque. Choque que queima, faça-me o favor de desligar. Pelo toque ou num toque, só sei que hoje eu vou me acabar. Toque ou num toque, só sei que hoje eu vou me acabar. Se por acaso a invernada de olaria quiser que eu pare de cantar e de dançar este twist, eu ligo a guitarra e queimo todo mundo que vier. Meu choque que queima, choque que queima. Acabar. Toque ou não toque, só sei que hoje eu vou me acabar. Se por acaso a invernada de olaria quiser que eu pare de cantar e de dançar este twist, eu ligo a guitarra e queimo todo mundo que vier. Este choque me queima, este choque me deixa maluco. Este choque me queima, este choque me deixa maluco. Desliga tua guitarra, pois eu solo. Dá choque, mas eu mexo no botão e controlo. Choque que queima, desliga só depois que eu terminar. Eu choque que queima, choque que queima. Vamos ficar agora com mais um clássico. Essa grande artista, a Wanderleia, do Brasil, de 1967, com a música Horóscopo, para quem acredita nessas coisas. Só que grande azar, pois eu sou de caranguejo. portanto, tenham cuidado com os horóscopos, porque isso é importante. Diz-me lá quem é então o teu pai. O pai é o Pita Costa, a minha mãe é o Vitor Bahia. Muito boa tarde. Dragão, Capainá, Aroísmo, 24 de Agosto, Guilhom, Trinade, Lapa, Carolina Michele, Caixa da Música, Francos, Ramalde, Viso, Sete Vicas, Sama da Hora, Vasco da Gama, Estado no Mar, Pires Plano, Pátria Real, Câmara Mocinos, Mocinho Sul, Vitor Capelo, Bracado, Sama dos Sinos, é o Mato do Porto, é o Mato do Porto! Ora, Trinade, Liados, São Bento, São Vivo do Povo, Sama da Torres, Câmara Gaia, Caixão de Deus, é o Mato do Porto! É o Mato... Senhor, foi há pouco, o coveiro até foi atrás dele. Era um rapaz de toque só independente. Roubos, e não é muitos. E não são poucos. Não é? Bastantes. E assim falava o Mefistófeles, banda brasileira dos anos 70, o Bando. Paciência, não há silêncio, é sempre barulho, não está noite e dia, nem a câmara diz nada. Isto é noite e dia, noite e dia. Isto é dia e noite. É dia e noite. Isto é dia e noite. Sabe que foi roubado? É a mesma coisa. Tudo são um, é para isso. Pois até que não concreto, quem? Nem a câmara informa. Porque, claro, os senhores são os mesmos. Como é que vai ser? Acho que foi uma filha da putice prender o doutor Pimenta Machado num domingo e só para o chincalhar. E foi só para o chincalhar. Um dia destes, entro por aqui dentro e parto a puta da rádio toda. Secret Agent Man com os The Jones. Aqui na Casa Viva, o que não falta é umidade, umidade. Há umidade em tudo quanto é lado. Tenho muita umidade. É só, também é que a gente não pode dizer mais qualquer, é só umidade. A respeito da casa é só umidade, muita umidade. Eu sei que ainda há menos de 3 meses pintaram. Pintámos, já está tudo cheio de umidade. Dona Laura, estava-me a dizer que a maior parte da vizinhança se queixa do mesmo, não é? Da umidade das casas. O que é que os vizinhos dizem? Que só têm umidade, que não são casas para este aluguel com tanta umidade. Claro. Portanto, a maior parte das pessoas daqui da urbanização tem os mesmos problemas. Mesmo problemas da umidade. Era pintarem isto com uma tinta que não desse para ter mais umidade. Rádio Casa Viva, uma rádio nada amiga. The Shadows com The Savage, Rádio Casa Viva, uma rádio nada amiga. Entretanto, se tiveres algum problema de saúde, vem aqui à Casa Viva, que temos cá gente que cura tudo. Até úrsulas curam tudo. Não estou aqui há muitos anos, eu vim da Alemanha para Portugal. E como eu estou a contar, que seja qualquer doença, que seja que for, eu consigo a curar. Seja hepatite, conta que seja uma úrsula, ou se eu preciso, se houver ainda uma úrsula. Já fez isso? Não, ainda não fiz, por acaso não. Como é que tem a certeza? Eu tenho a certeza porque eu sei que eu tinha bebido água envenenada, comi a carne das vacas loucas, que é uma doença muito perigosa, que as vacas que não têm medicação para curarem-se e morrem, não é? Morreram lá muitas vacas, ficaram todas trabeculosas. Posso dizer mesmo, eu tive uma vez uma hepatite A e eu cheguei a curar a minha hepatite A. Curei-me mesmo próprio. Se eu tiver aqui tipo uma micose no pé ou uma coisa qualquer, você consegue também, curar? Também. Eu consigo curar qualquer doença. Ele é lixado, cura qualquer doença. A paz. Tanta gente que foi bem agredida. Foi. Agrediu o meu cunhado. Ele está vivo e são, que se pode ver, está agredido no nariz e a cara, à beira da vista, isso tudo. Ele está bem agredido. E pronto, acho mal, pronto, foi uma coisa que ele não devia de fazer isso. Naquele momento, eu acho que eu fazia o mesmo. Calma, por favor, volta para o teu emprego. Se não tiveres emprego, és um ser humano desprezível. E chegamos ao expoente máximo do surf rock de Garage, Dick Dale and the Deltones, Havana Barbie. Rádio Casa Viva. Para versões e contraordenações muito graves. Well, everybody's heard about the bird. Bird, bird, bird. The bird's a winner. Well, a bird, bird, bird. Bird is a winner. Well, a bird, bird, bird. Well, a bird is a winner. Well, a bird, bird, bird. The bird's a winner. Well, a bird, bird, bird. Well, a bird is a winner. Well, a bird, bird. The bird's a winner. Well, a bird, bird, bird. The bird's a winner. Well, a bird, bird, bird. Well, a bird is a winner. Well, a bird, bird. The bird's a winner. Well, don't you know about the bird? Well, everybody knows that the bird is a winner. Well, a bird. Ma. O microfone foi com o caralho. Le micro c'est fini. The microphone has ended. O microfone está parado. Por isso, vamos ter que desligar a rádio. Et Antoine, la radio s'est terminée. We have to shut this fuck. Agora temos que desligar a rádio. Por isso, não saiam daí. Et j'ai retourné maintenant, c'est, excusez-moi. Still there. Continuant con nuestra presencia. Radio Casa Viva. Oh, caralho, já sou o novo Jaguar Master e eu ainda ando no meu BMW 3. Andei a televisão para comprar um DVD e agora nem a puta da RTP se vê. Estás a ganhar? O crédito à Confião, crédito SMS. Você leva a banhada que merece. Você leva a banhada que merece. À Confião, o crédito SMS. O valor de cada mensagem é 80% do valor pedido, mais IVA. Buenos dias! Olha as minhas lá atrás. Bom dia, Matheusinho. Estamos aqui na praia. Espetacular. Alto. Também muito calor e tudo. Estou-me a filmar a mim. Estou a fazer uma reportagem. Hã? Nós aqui com conversas delicadas. Não, estou a falar para a câmara só. Claro, mas estamos a ouvir também a nós. Não, não sei. Vai mostrar. Não. Eu vou lá. Bem. Vou continuar aqui na praia e depois até já, ok? Isso não, filho, isso não, só spray. Um diz o outro, rock you, fuckers. Rádio Casa Viva, uma rádio nada amiga. I followed her to the station with a suitcase in my hand. Yeah, I followed her to the station with a suitcase. the train coming to station. I looked her in the eye. Well, the train coming to station. And I looked her in the eye. Rádio Casa Viva, uma rádio nada amiga. All blues of poetry, deck out blues of poetry, deck out blues, deck out blues, those of poetry, still crying by the burning back in World War II's, one mad man, 60 million blues, down in deck out blues, down in deck out blues. The world can't forget that misery, and the young ones now begging the old ones, please, to stop being madmen, for they have to tell their children about the burnings back in World War III. Snow, walk to rain, death and showers and skeletons dancing and screaming and dying in the ovens, coughing smoke and dying by the dozens down, down in Dachau Blues. Three little children with doves on their shoulders, their eyes roll back in ecstasy, crying, please, old man, stop this misery. They're counting out the devil with two fingers on their hands, begging the Lord, don't let the third one land on were all free. All were all free. And it attracted a lot of rats. And they closed the doors, and they all get shotguns and rush out to the grass. And nothing happened. They couldn't get the rats to move, see? So they got one fellow down there, he said, he stammered, and he got excited, he couldn't talk at all. So they got him down there, and Walls said, I'll get him out of there. And he took the sticks and beat them, started getting them out of there. And they started shooting from all directions. And old Wall thought he was going to get killed. Radio Casa Viva. It's Warhol, actually. What did I say? Hole. It's Hull. As in holes. Andy Warhol. What? Andy Warhol. Andy Warhol. Like Hull. Andy Warhol, take one. Ah. You ready? Yeah. Like to take a cement fix, be a standing cinema. Dress my friends up just for show, see them as they really are. Put the people in my brain, two new pens to have a go. I'd like to be a gallery, put you all inside my show. Andy Warhol looks a scream, hang him on my wall. Andy Warhol, silver screen, can't tell them apart at all. Andy walking, Andy tired, Andy take a little snooze. Tie him up when he fast asleep, send him on a pleasant cruise. When you wake up on the sea, be sure to think of me and you. To think about paint and to think about glue, what a jolly boring thing to do. Andy Warhol, let's just scream, hang him on my wall. Andy Warhol, silver screen, can't tell them apart at all. Andy Warhol, looks a scream, hang him on my wall. Andy Warhol, silver screen, can't tell them apart at all. Se ficas em casa és um grande totó. Foda-se. Rádio Casa Viva. Se ficares em casa és um grande cocó. Um ganda. Rádio Casa Viva. Thank you.